Vamos embora, vamos embora. Meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. E Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Mas fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. E Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Segura! Alegre ou triste, vamos juntos. Obrigado, gente. Salve, Titi Elis Regina.